que não atrase para reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Radar encerrado a 48 milhas, sudoeste de Salvador. Bom voo. Mas o Golfo está na informação de voo e alerta na frequência 1288, alternando 260. Feliz a frequência. 8208. 208-2783. Salvador, bom dia. Azul 2783, na sua escuta. O 2783, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 140. Ciente, 2783. O Azul 4234 está com essa posição aqui, só um pouquinho, doutor. Está interferindo com algum tráfego? Negativo, 4234. Já me confirmo se eu vou ter que voltar pro grid. É. Azul 49, Azul 4981, confirme a indicate speed. Realmente não tinha nada. Azul 4981, reduce speed to 250 knots. Roger, reduce to 250 knots, this is 491. Salvador approach, good morning, Brasilia Force 2560. Brasilia Force 2560, small cadence, climb Mario position to intercept Mario arrival, descent of flight level 050, KNH 1020. Descent Mario. Para o táxi Azul 4234, 106 a bordo, 3 horas 25, antena Maceió. Quatro, autorizado o táxi de Índia, atmosfera piscina 0, chama em Torre Salvador, 1895, faz o seu agímetro no 020. No 020, Índia, atmosfera 295, Azul 4234. Paulo, pô, papai, companheiro pegou. 1385, Golf, 1645. Divaldo, nível solicitado? Não. Autorizado, Serra November Peppa Pau, nível 140, decola a pista 17, a curva esquerda, na saída Momo, Cogue, Boa Pau, prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 5042. Autorizado 140, afirma a ponta da papada, só na velocidade direita, arranha a roda. 542, 208, 5042, transponder, poderia confirmar pessoas a bordo? 040. Acionamento da decolagem, chame torre 1895, registro na 020. Paulo Salvador, né? 228, está pronto para a foto e a estátua. O meu Golf já acionado? Ainda não. Quem vai acionar a chama táxi? Dois, oito, com 28. Obrigado, Salvador, Salvador, nível 075, decola 10, com a curva direita em rota, controle 1208, transponder 2640. Repetindo 28, Salvador, Salvador, 275, decola da 10, curva direita em rota, controle 208, transponder 2640. Estão prontos para o táxi, Netuno 28. Vamos para o táxi. Está autorizado o táxi até o hotel, reporte para cruzamento, pista no 028. O táxi até o hotel, reportará para cruzamento. Paulo Salvador, Mike Yankee Hotel, finalizado em reboque, graças, bom trabalho. Gente, Mike Yankee Hotel. Azul 2783, autorizada para o Ed Elefa, suba para o nível 1940. Elefa 1940, 2783. Sem restrições? Ativa Azul 2783. 783. Fornana 81, reduce speed to 210 knots. Passarelo 2223, chame o Centro Recife na frequência 1288, alter número 260. 288, 260, bom dia. Papa Romeu, Serra November Vitor, chame o Centro Recife na frequência 1288, alter número 260. 288, 260, bom dia, Serra November Vitor. Controle Salvador, bom dia, Azul 4234. O 4234, contato radar na decolagem, suba via saída PUC para nível de voo 330. Via PUC 330, obrigado. Controle, manter proa após a decolagem até 2000 pés e após seguir no perfil da mão. Então, vai reportar na Papá. Restrito 2 mil pés na protocolagem a na mão, vamos ver. Brasília Fox 560, traffic 12 o'clock, 13 miles, westbound, crossing 4,000 feet, climbing to flight level 140, it's an Alpha Tango 72. Roger, we have traffic on the correct. Azul 2783, informa o tráfego posição 9 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida para o nível de voo 050, um Embraer 135. É, aeronave no equipamento aqui, senhor, 2783. Salvador, nós somos 28 para cruzamento da hotel. Decano 28, autorizado cruzamento da pista no 028, após prossegue Delta, Alpha, Juliet, Índia, ponto estrada da pista no 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste altímetro no 020. 28, autorizado cruzamento após Delta, Alfa, Juliette, Índia, processo ponto espera da 10, torre 18, decimal 95. Concerning altitude 0, 1, 2, 0, 2, 4, 9, 1. Procera 2560, desça para 2000 pés, procera 2560, descent to 2006. Clear ILS, clear of runway 10, pass established. Descent 2560, Livre decolagem no 7, 170 graus, 112 graus. Iniciar no 7 na prova do Rio. Gente, o Juliette Serra Tango autorizado nível 055 na proa da rotatória, reporte unidade descida. Acione o código 0135. Tango, confirme TOB e o tipo do equipamento. Cimeral do Mundo de Procedência, o Juliette Serra Tango. Abandono a cidade baixa, interceptando BR-324, site com projeção de candeias, o Mike Juliette Serra Tango. Gente, Mike Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais 500 pés, sem interferir com as aproximações. Salvador, bom dia, 6312, passando 193 em descida. Informação Juliette, solicita a ETAP. Sena 6312, ação identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste ao nó 0120. 020, descida 50 via Mari, ao final é a metade. Tomador, 3304, nível 180 para 160. 3304, ação de identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste no 03. 10020. Desça para o nível 060 via chegada Bonf, ajuste com 020, 3304. Azul 49981, to intercept the localized course, turn left heading 135. 135 to localize Azul 4981. Tiago, antes da decolagem, até o Romeu Romeu Golf. Romeu Golf, na imagem acionada. Reporte pronto para decolagem. Brasília Foster 560, establish on final runway 10. Brasília Foster 560, complete final LS approach, contact tower 118.95. 118.95, Brasília Foster 560. 24981, descend to 2000 feet, clear ILS X-ray, report established. Descend to 2000, can you 2060, clear TLS X-ray until you establish the 24981. Force 2560 on final ILS X-ray runway 10. Roger, Force 2560, continue our approach, expect runway vacated at cemetery 1020, light rain over the field. Roger, waiting for runway vacated. Netuno 28, decolado Salvador 03, controle 120, decimal 80. 0, decimal 80. Controle Salvador, Netuno 28. Retorno 28, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 075, com curva direita em rota. Para 075, curva direita em rota. Confirme o tempo de voo. 08:04 horas de voo. Ciente. O azul para 234 dá presente de voar para a 040 por 20 milhas. Ciente, autorizado de desvios, o azul 4234. Obrigado. Juliette, Serra Tango, 23 milhas para a rotatória para a descida. Tango, Juliette, Serra Tango, autorizada a descida para 1.500 pés, o ajuste em Salvador 1020. Juliette, com 1.200 pés. Azul 4234, chame o centro Recife na frequência 1.2005, alterna 1.245. Presente, 1.245, obrigado, boa tarde. Bom dia. Salvador Azul 2783. Azul 4981 established. Azul 4981, complete final ALS approach, contact tower in 118.95. Contact tower 118.95, today Azul 4981. Azul 2783, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Brazilian Approach 2560, clear to land, runway 10, windy 100 degrees, 12 knots. Clear to land, Brazilian Approach 2560. Salvador Tower, good morning, Azul 4981, establish ILS X-ray on runway 10. Azul 4981, you are number 2 on approach, altimeter 1020, expect runway vacated. Continue approach Azul 4981, finish 1020. Okay, Azul 4981, report runway inside. We report runway inside Azul 4981. Gol 2199, autorizado de desvios. Confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio? 20 milhas. Salvador, control, American 239, 73, flight level 230, flight level 110, we have to go ahead. Erika Airlines 229, call cadence via man, arrival to central flight level 080, KNH 1020. The amount arrival descent to flight level 080, altimeter 1020, American 239. Posso seguir, 312. 560, on the ground at 07, can you confirm the apron? X-ray, report stabilizado. Sir, with me, 20, report stabilizado, X-ray. On 121, that's small liner. Keeping runway just now, and we'll call 121, small 9, Brisbane, posture 560. Azul 4981, runway inside. Azul 4981, have the traffic inside, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Clear to land, runway 10, Azul 4981. Romeu, até o Romeu Golf, Enrimar, pronto para decolagem. Decolagem por conta e risco, é ponto fora do solo. Fora do solo, até o Romeu Golf. Delta report to crossing runway 1028. Alpha, then Delta, 17, we report to cross runway, report to 560. Posição. na proa IPA. Primeira nave, chama o controle. São 3304, atingindo 6.000 pés. São 3304, desça para nível de voo 050. Autorizado para 050, são 3304. Aerovia Golf 677, controle 308, pro azul 2796. Sonda 0273, uma planta que tiver adicionamento, azul 2796. 0273, transportamento para o Puxa, Quietano. 2309, 2309. Controle Alfa Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, hotel Romeo Golf, mantém-se em condições visuais 500 pés, reporte no local de pouso. Mantém condições visuais 500 pés, reportará no local do hotel Romeo Golf. Salvador América 59. Go ahead, American 229. There's some weather on the arrival after Amman and right at Toki. Would it be possible to deviate to the left, of course, and direct Duna? Olá, de Salvador, 1-1, controle 120, versão 8, mantendo pro até 2.000 pés. 208, mantém pro até 2.000, vamos ver agora. 250. And we'll call clear by the weather, American CP9. Estudiante Adam, solicita baixar 1.000 pés para ficar visual no setor. Gente autorizado no 1.000 pés, ajuste no 020, Juliette Ratango, informa o tráfego. Posição 2 horas, 4 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, um helicóptero fica atento. Adam Romeu até o Romeu Golf, fica atento, tráfego, posição 2 horas, 4 milhas, rumo oposto, em descida para 1.000 pés, um Charlie 310. Ficará atento, vai manter 500 pés, o hotel Romeu Golf. Salvador de Pancho, Pumonha, Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, você vai ver a saída Momo para o nível de voo 140. We will perform Momo to 140, Romeu, Romeu Golf. Atingindo 5.000 pés, dá 3304. 3304, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000 no 020, dá 3304. Airline 229, descent flight level 060. Descent flight level 060, American 229. 2199, desse nível de voo 050. 050, 2199. Confirma pista seca, Washington 6312. Aguarde confirmação com a torre, Washington 6312. Tá bom. Papatango, Juliette Serratango, chama a torre na frequência 198, decimal 95. Torre 198, decimal 95, Juliette Serratango. Chanel 6312, confirmando a pista seca. Obrigado, estabilizou. Chanel 6312, complete final do procedimento elétrico 2, chame torre 198, decimal 95. 295. Torre 6312, bom dia na INS. Juliette Serratango, sua aproximação é reporte com sinal, piste no 7, altímetro 1020. Sua aproximação reporta na final, Juliette Serratango. Poxa, LM3 no 2 modulando pra torre? Positivo na sua escuta, LS. Gente, o LM3 no 2, escuta a aproximação, altímetro 1012. Vamos tráfego, setor norte do campo, um Charlie 310. Aproximação na curta, sinal da pista auxiliar, não interfere na sua aproximação, Xanem 6312. Sente do mesmo. Sendo 500 pés do Romeu até o Golf, na proximidade. 2199, reduz a velocidade para 2109. 2190, voo 2109. No direto de retângulo, autorizado pouso, pista no 7, o vento 100 graus, 149. Autorizado pouso no 7, ele encerra pegou. Salvador, approach American at 59, we're clear of the weather. America 229, fly dock position. This flight is Delta Uniform November Alpha American 229. America 229, fly dock position. Tango Oscar Kilo Echo. Tango Oscar Kilo Echo American 229. Retorno 38, chame defesa aérea nos canais Tango 18, alterna Tango 105. 38, defesa aérea Tango 18, alterna Tango 105. Sim, 050, voo 2199. O 2199 desça para 3 mil pés, o ajuste no 021. 3-1-0-2-0. America 229, send to 4,000 feet, CNA 1021. Send to 4,000 feet, 1021, American 229. Uso pista no zero, vento 120 graus, 149. Revei por 9063, André. Tá patando de LTR, tango, seus solos 16, ao estacionar a frequência livre no pátio 5. O 2199 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 040. Esquerda 040, 2199. O 2199 reduz a velocidade para 1809. 1809. Salvador, bom dia, gol 095, formação de portão 5. 095, bom dia, guarda-copa. Guarda. Right, sure, I'm going to go inside now, 1353, fly direct to our destination. Romeo, Romeo Golf, confirm the heading for the destination. It'll be 209. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, you're clear to fly direct destination. Flying our destination for now, Romeo, Romeo Golf. Stabilizou, tá 3304. 3304, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 9. 1895, dá 3304. O 2199 desça para 2000 pés, livre LS, recorte estabilizado. 2000, localizado LS, 2199. O 2199, inicie redução, informa o tráfego que o precede, encontra-se a meia dúzia de milhas com grau de speed de 1509. 2199. Então, informa as condições do campo visuais nos mínimos. É, negativo chuva sobre o campo, chuva só no setor de aproximação. Reporte quando o visual está 3304. Sim, 3304. Zero knots. Slow 180 knots, American 59. Então, via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste 1021. Para 050, 1021, acaba 300 graus. Direito Bravo Delta, estacionamento táxi de decolagem, chame torre Salvador 1895, ajuste altímetro no 021. 1895, 021. Gustavo. Salvador, elevado 2796, faz um puxa também. 96, estão autorizados, que estiver finalmente um pronto para o táxi. Vou dar um táxi, Luiz. 095, pronto, cópia. Consiga. Autorizado com fim, nível 360, decola a pista no zero, curva à direita, Ceidá, Brelefa, depois o 21. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5136. Autorizado 360 para Confins e a rota do plano pelo 21. Saída Arbor, transição Eleva. 208, controle 5136, transponder, gol no 095. 1895, 295. Matarei, obrigado. LS X-ray, Alpha 101, 0, pass status. Clear ILS X-ray, 10, course staff, America 229. Voo 299, quanto na aproximação, guardando a autorização de pouso. 299. Voo 3304, Zan. 3304, 0 pouso, pistão 0, vento 100 graus, 1-2 nós. Pouso, 3304. Altímetros agora, 1-0-2-1. Voo 2199, quanto na aproximação, negativo chuva sobre o campo, a pista seca, o altímetro 1021. Formação só durante a aproximação da pista 10. 2199, aguarde a transição de pouso, reporte fundo visual com a pista. 2199. Go ahead, American 229. Yeah, just confirm we're clear for the approach. You are clear, ILS X-ray. Runway 10, American 229. Okay, clear to the ILS X-ray runway 229. ILS X-ray runway 10, American 229. America 229, complete final ILS approach, contact tower in 118.95. Okay, complete the approach and tower on 118.95, America 229. 3304, solo 21, poder confirmar o teto que avistou? 600 pés, senhor, 3304. Gente, chama o solo 121.9 agora. Boa. O 299, tração avistar, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, voo 2199. E o Leque Bravo Delta repouso quando o voo no ponto de espera pronto. Gente, Mike Juliette Romeu, voz CEASA, reporte visual. 71021, continue your approach, expect runway vacated. Continue the approach, American 229. Okay, for your information, estimate still in about 600. Thank you, we copy. Espera 102, o azul 2. Salvador, gol 1095, pushback acionamento. 1095 ou pushback acionamento? Guardando. Nossa, gente, 3304. 3304, observa o táxi da ATR, pós ingresso de Juliette, posição 07. Após o ATR, Juliette, tá 3304. 304 pode prosseguir antes da ATR? Negativo. 7. Qual é o portão, senhora? 07. Obrigado. 199, seu solo de 23, livre no táxi Foxtrot, chama o solo 121, decimal 9. Foxtrot 219, 2199. Gonçalves, bom dia, Gol 2199, livrou na escuta. 2199, está autorizado o táxi Alfa, reporte em Juliette, poderia confirmar o teto que avisou a aproximação? Alfa, Juliette, 910. 10, wind 100 degrees, 12 knots. Okay, clear land on runway 10, American 229. Obrigado pela informação. Boa tarde, Dona Juliette. Luna 095, vou fazer a passagem do Airbus da Tarreta Vaz, autorizado. Pushback, finalmente, manda o plano para o táxi. Passagem do Airbus, autorizado, chamará para o táxi, 095. Salvador ou Serra Índia com Índia? E a pista 17, reporte de cabeceira. Gente, Max Juliette Romeu, reporte visual com local de pouso. Azul 2796, ali mantém capturando no zero. Ali mantém capturando no zero, 2796. Oxi, fica atento ao tráfego do Mike Juliette Romeu, mantendo 500 metros. Com destino Serra Índia com Índia. Reporte visual com local de pouso. Gol 2199, observa o pushback do Boeing da companhia na posição 05 com cautela. Está autorizado em ingresso de Juliette, posição 06. Visual com companhia, cautela 06, gol 2199. Carol? Capital Ground American 229 is clear normally. Erika 239 approved, 229 approved the tax via Alpha, report for tax by Juliet. Yeah, Alpha, it's Juliet, American 229. That's that, please, I just got off. I'm going to poderia confirmar a hora da notificação? 11 de julho. Gente, um instante, por gentileza. Pego Juliette Bravo Delta, autorizada a colagem piscina 7, o vento 100 graus, 1 no 3 nós. Azul 2796, decolagem Salvador 28, controle 120, decimal 80. 1208, Azul 2796, bom dia. Aprende a saída. Eu autorizado ele a ser pista 10, reporte avisado. Ok, autorizado ele a ser pista 10, para 2000 pés, cancelar as restrições, altitude já, 38 de final. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796, para subir a saída Conde. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1970. 1970 na Conde, 2796. Estão me gravando, Juliette Bravo Delta, decolagem Salvador 129, controle 120, decimal 80. 208, Bravo Delta. Qual foi o perfil da chegada? 329. Mais de 1, ataque do Índia, espera pistão no 0, chame torre 11895, ajuste na 021. E 21, parte 1, Índia, ponto 0, dono 0, torre 295, 295, até mais. Torre da Bravo, está autorizada em Rima Maragogi, 510, decola com a proa noroeste, controle 1208, transponde 0137. Controle 208, 0137, pula noroeste, Torre da Bravo. Afirmo, Dami de Bravo, chame torre agora, 11895, ajuste na 021, poderia confirmar que estou a bordo? Está a bordo. Gente. Cassius 9, Chris, Juliet, Gate 11, Manebro. Cassius 9, clear to gate 11. Torre, gol, 1095, ponto, espera, pronto. 1095, mantém o ponto, espera. Mantém o ponto, espera, 1095. Está aguardando devido a um tráfego. Baixa performance, decolou da pista auxiliar e cruzando o campo agora no exato momento. Temos um Airbus da TAM na aproximação da pista no zero. 3859, complexo final do procedimento ali, atenção, chame torre 118, decimal 9. 3859. Entendeu que está livre da restrição vertical de Momo. Ativo, você tem restrição de viagem para a Delta. Ciente, Delta. Ciente, se performa o termo de abraço, acionamento por cor de risco. Torre Salvador, bom dia, TAM 3859, final pista 10, 6 milhas. TAM 3859, altímetro 1021, gota aproximação, reporte visual com a pista 0. Reportando visual, TAM 3859, só confirmando, está chovendo na pista? Negativo, sem chuva sobre o campo, pista seca, chuva só durante a aproximação. TAM 3859. Apenas para completar a informação, TAM 3859, as últimas aeronaves já reportaram aí visual com a pista 600 a 900 pés. 3859. Azul 42 double 9, 22 Campinas, flight level 340, runway 10, right turn out to departure, dial departure, leader and motor transition. By Azul 10, after Pugazi, Azul 16, after confirmed flight plane route. Source control frequency 120, decimal 8, squawks 5, 140. Reportará mais fácil, Papa Romeu. Que condições de reportar no solo controlado, Papa Romeu, até o meu Golfo? Afirmo, reportará no solo controlado até o meu Golfo. Gente, uso por conta e risco, né? Rimar é porte no solo controlado. Romeu, Papa Romeu, até o meu Golfo. Reportará no solo controlado. Azul for 2-9, read the back. It's correct, come right to push back and start up. No 095, a Lima tem capacidade no 0. A Lima mantendo no 0, vou 095. Juno, decimal 9, na Fox Trot. Direita, na Fox, decimal 9, tá no 3-0-5-9. 3179, autorização para Guarulhos, 320, informação que está na ponte 8. Tá curtíssima, sinal, tá aguardando o Tango Índia Brava que vai decolar da NMAR. Gente, o Papai Romeu, até o Romeu Wolf, não encomei antes, achando que ele estava aguardando apenas um passageiro desse helicóptero. Sem problema, vai aguardar. Não, vai aguardar mesmo. Graças. Uno 095, vento 100 graus, 1-2 nós, autorizar a decolagem, pista no 0. Uno 0, meteano, gol 091, 95. Direita. Saída da El, Leda, Motiva. Via Upslu, 1-0, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transfunda 5-1-5-2. Autorizado, Guarulhos 320, nível de cola 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Apesulu 1-0, Taubaté. Controle 208, transponde 5-1-5-2. Controle 179, complemento correto, amplamos o putback de saimento. Portará. Overall ground, morning, Go ahead. Papai Romeu, tem o meu Golf e atento para a decolagem do Papai Romeu Tango Índia Bravo. Tá, visloco mesmo, não interfere. Departure, Água, Departure 11, Transition, Gael, Peso 17. After, Formosa, After, Flight Plane, conforme Flight Plane Rules. Source Control, Frequency 120, Decimal 8, Fox 5143. Terceira força, 5-0 is back. Correct, come right to start up. Two calls to start up. 20, Papão meu Tango India Bravo, mantendo pro norte, acendendo para 500 pés, aguardando transferência. Considere sua decolagem aos 39. Para Recife. Então, meu voo oficial autorizado permanece mais 2 minutos sobre voo na IMA. Sem problemas, Papão meu Hotel, meu Golf, reporte quando pronto para aproximação final. Reportará quando pronto o Hotel meu Golf. Segue conforme a rota do plano de voo. Preciso de decolar 10, curva esquerda, Puka Caju 208 após, 5174 transponder, conforme o plano hoje. 6312, quando já está correto, pronto para o pushback funcionamento. Chamando, obrigado. Então, meu Tango India Bravo, controle no D0, decimal 8, transfere. Controle Salvador, bom dia, Romeu Tango India Bravo. Romeu Tango India Bravo, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, confirme a PRO ideal para o destino. A PRO ideal é a 300. É autorizada a PRO do destino, mantendo 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Matará 20 milhas do Bravo. Olha, o Bravo está se aproximando de Paris. Está solicitado livre para cruzamento da Bahia. Romeu Tango India Bravo, autorizado a frequência livre. Bravo, autorizado livre, graças. Pode falar na PRO de Aleppo, 095 da Gol? Então, meu Golf já para pouso. Gente, bom, meu Hotel, meu Golf, reporte no solo controlado, hein, Bar? Pode dar no solo controlado, Hotel, meu Golf. Pushback será correto, táxi. Bono 095, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-360, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Good job. just confirm, Azul 4299 requires the pushback. Yeah, you have cleared to pushback, and you start up Azul 4981. Salvador, Azul 2796. Siga Azul 2796. Você está com o sinal nível 1990. Ele subiu e mantém a nível de voo 1990, Azul 2796. A 190, Azul 2796. Porta para ataque, 3179. No 770, acione identificação, voando Mari para a chegada, desça via para nível de voo 050, ajuste no 021. Azul 2796, 7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, sub mantém a nível de voo 190, chame o controle Aracaju na sequência 120, decimal 3. Confere, vai chamar Aracaju, 203, Azul 2796. 0 Kilo Nage 1021, Tower 1018, decimal 95. Clear back to Hooding Point 1810, KNH 1020 and Cal Tower 118.95, the base of 490 for 2 minutes. Testa 0, pequeno desvio à esquerda, pro 020. Runo 770, livre desvio, reporte por término de desvio. Reporte para lá, reporte 770. Tango Juliette Bravo Delta, 40 milhas, noroeste de Salvador, suba e mantenha nível de 100, serviço radar encerrado, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 12085, alterna 1254.